O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-a na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: as obras de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Perguntaram-lhe: que milagre fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Qual é tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto que acabamos de ouvir está no João capítulo 6, que é chamado o pão da vida. Filhos queridos, Jesus está diante de um povo que procura comida. Quando Jesus operava milagres, não pretendia atrair sobre si os olhares da multidão. O objetivo de Jesus era fazer com que as pessoas percebessem o amor de Deus atuando em suas vidas. E o milagre era a manifestação concreta deste amor. Entretanto, o primeiro passo a ser dado na compreensão desse amor significa, como nos diz o Evangelho, professar a fé em Jesus, o enviado do Pai. Jesus percebe que as pessoas procuram matar a fome do corpo, mas não a fome da vida. Essa fome da vida é o próprio Jesus que mata a fome da vida, a fome da felicidade, a fome de Deus. Quem se alimenta do pão que é Jesus, crê nele, tem vida eterna, porque se predispõe à vontade de Deus. Filhos queridos, e aqui na terra, quem nos dá deste pão o corpo de Jesus são os sacerdotes. Hoje, rezemos por todos os sacerdotes, às vezes cansados, às vezes que também passam por desânimos, que jamais se sintam abandonados. Reconheço que há milhões muito mais santos do que eu, mas teu amor me escolheu. Escondeste o teu tesouro neste cofre que sou eu. Acontece que de barro eu sou. Sou quebradiço, meu Senhor, por causa disso, meu Senhor. Presta atenção nessa letra que o Padre Zezinho fez, a cantiga do sacerdote. Não me deixes me afastar do teu chamado. Eu não merecia, não, e ainda não mereço ser divulgador do céu. Não merecia, nem mereço. Reconheço que há milhões muito mais santos do que eu, mas teu amor Senhor Jesus, bem sabemos que nós, sacerdotes, somos frágeis. Bem sabemos, Senhor, das nossas fragilidades e é por isso que nos unimos ao povo de Deus para pedir dai santos e fervorosos sacerdotes para a tua igreja. Sumo e eterno sacerdote, protegei aqueles que chamastes para servir a tua igreja. Senhor, que todo sacerdote se sinta abençoado e santificado. Abençoai-nos, Senhor. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. E fique com a bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.